deserto a dor se ergue, Agar foge, coração aflito. Sará em pranto a vida nega, promessas, sonhos, tudo em conflito. Mas um anjo com voz serena encontra-lhe junto a fonte. Volta humilha-te, é a cena. O Senhor te vê, não te esconde. Ó Deus, tu ouves a aflição, nos vales escuros és luz. Teus braços nos dão direção, em teu amor nossa alma seduz. Ismael, fruto da dor, teu plano, Senhor, é de amor. Agar ao poço encontrou a vida. Tu és o Deus que vê, eu sei, em meio à luta uma saída. Nos braços do Pai eu confiarei. Um filho vem, herança e promessa, sua linhagem será grandiosa. Na dor a graça se expressa, e o futuro brilha, é gloriosa. Ó Deus, tu ouves a aflição, nos vales escuros és luz. Teus braços nos dão direção, em teu amor nossa alma seduz. Ismael, fruto da dor, teu plano, Senhor, é de amor. No de desespero eu te buscarei, teu olhar me envolve, não temerei. Tua fidelidade é meu abrigo, na tempestade as lágrimas, és meu refúgio. Na noite escura, és meu estúdio. Ó Deus, tu ouves a aflição, nos vales escuros és luz. Teus braços nos dão direção, em teu amor nossa alma seduz. Ismael, fruto da dor, teu plano, Senhor, é de amor. Deus da vista, em ti confiarei. Teus desígnios, eu sempre seguirei. Na dor, na luta, em cada jornada, teu amor é vida.